Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40, com Carlos Bonaparte. Eles são sextetos. E são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web e mais um tempo de antena. Grupo Estudantil de Évora é entrevistado pela Rádio Antena Web. Vamos conhecer o grupo académico Sextetos, que desde a década de 90 tem vindo a cantar e a encantar em Évora e arredores. O grupo académico Sextetos, ficamos a saber como é que é a vida universitária e o mundo da música em simultâneo. Como é que é em Évora e em todo o país? Conversamos com o Mauro, do grupo académico Sextetos, e ficamos a saber mais sobre este grupo e sobre a música estudantina em geral. Grupo Académico Sextetos, uma entrevista imperdível, na próxima sexta-feira, no dia 17 de junho, aqui na Rádio Antena Web, em mais uma edição de Tempo de Antena, a partir das 5 horas da tarde. Bom dia, este é o Antena News. Google já tem reconhecimento de voz e imagem nas suas pesquisas. A funcionalidade está disponível apenas para o Google Chrome, o browser da Google. Entrou em funcionamento hoje e facilitará as pesquisas a pessoas com problemas motores. Clicando no microfone presente na página, é possível dizer-se em voz alta o que se pretende e o Google pesquisa. Para já, esta funcionalidade só está disponível em inglês. Já em 40 línguas está a pesquisa por imagem. O utilizador só precisa clicar na máquina fotográfica, que também aparece na página, fazer upload de uma pequena imagem e o Google identifica e mostra os resultados. Esta funcionalidade é especialmente útil para quem procura obras arquitetónicas ou de pintura, ou ainda lugares emblemáticos ou pessoas famosas. Síria pede aos refugiados que voltem ao país. O Ministro para a Informação avançou esta manhã, numa altura em que já fugiram da Síria mais de 8.500 pessoas. Os refugiados encontram-se na Turquia, esse país que tem neste momento os campos de refugiados, os 4 que tinha inicialmente, totalmente lotados. Mais de 1.500 pessoas, entretanto, terão perdido a vida desde janeiro, a quando do princípio das revoluções. Estes nomes são avançados por ativistas presentes no local, já que os jornalistas não têm permissão de entrada. Na Síria, pedir mudança de regime é crime com pena de morte por estes dias. Sem medo ou compaixão, o exército sírio avança indiscriminadamente sobre civis, atirando a matar, aliás, cumprindo as ordens de Bashar al-Assad. Parlamento francês rejeita casamento entre homossexuais. 293 votos contra, 222 a favor. Foi o resultado da votação de ontem, após o Partido Socialista ter lançado esta ideia a debate na passada semana. 83 anos de Che Guevara. Este é o novo livro que foi recentemente publicado e que contém, entre outras coisas, alguns textos inéditos, escritos pelo próprio Che Guevara enquanto fazia a Revolução Cubana. Os textos foram escritos pelo argentino em Sierra Maestra. Se Che Guevara fosse vivo, completaria 83 anos este ano. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40.